Alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7 e está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, da nossa programação esportiva nesse sabadão dia 4/8, sabadão gelado, mas estamos aqui para mais um dia de programação esportiva para você. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje. Vamos falar do professor Mauro Fernandes, que está aqui conosco. Muito bom dia, professor. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de sábado, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. É, sem dúvida nenhuma. Hoje tem muita coisa pra gente falar. Além da final da Série D, tem Série C, tem Série B, tem Série A, tem Copa Paulista de Futebol. Então, tem muita informação e a gente começa então com a final da Série D do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai definir o campeão da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. No flow, desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico do samba é nós. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol, ligou. A técnico do samba tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. É, hoje vamos conhecer o campeão brasileiro da Série D, o primeiro campeão brasileiro da temporada. É, temos missão quase impossível para o 13 da Paraíba. O 13 vai receber o Ferroviário no seu estádio, no estádio Amigão. O jogo é hoje às 18h30. E por que missão quase impossível? Porque no primeiro jogo, o Ferroviário venceu por 3-0, passou o carro para cima do 13, ou seja, o 13 precisa ganhar de pelo menos 3 gols para levar as penalidades máximas. E vencer por 4 gols de diferença se quiser levar o título de maneira direta. E ainda não tomar gol da equipe do Ferrão. Tarefa quase impossível para o 13, né, professor? Muito difícil, não? Ah, difícil, viu, Léo? 3-0, o time de Marcelo Vilar consegue abrir uma boa de uma vantagem. E vai jogar no Amigão, tranquilo, né? Podendo administrar podendo jogar um jogo tranquilo, sabendo que o saldo, a gordura é muito grande, portanto tá aí uma missão quase que impossível pro 13, mas como no futebol a gente já viu tanta coisa, né? Vamos aguardar para ver se confirma essa expectativa que nós temos que o título fique, de ficar o título na mão do Ferroviário. Portanto, mais uma missão difícil aí pro 13, mesmo jogando no Amigão. E o que é aquilo que o 13 não pode deixar de fazer durante toda a partida se quer ficar com a taça, professor? Não deixar, desde o início do jogo, o time do Ferroviário pensar. E cada 15 minutos tem que fazer um gol. É fácil a tarefa do 13 ou não? Quer dizer, você faz um aos 15, um aos 30 e depois você pode aí ganhar uma gordura para fazer um no segundo tempo, né? Mais dois no segundo tempo. Mas é difícil, porque do outro lado tem um adversário também que tem os seus planos, tem os seus projetos, tem a sua filosofia de jogo e sabe que o relógio é um dos maiores adversários do 13. Então tem que administrar o relógio, a equipe da Paraíba. Tá muito complicada a situação. Mas vamos ver, quem sabe, né? Quem sabe acontece da equipe do 13 conseguir um milagre e ficar com a taça. Então Ferroviário e 13, jogo hoje às 18h30 lá no Amigão. E vamos falar da estreia da Copa Paulista de Futebol a partir de agora. Vamos falar da Copa Paulista de Futebol a partir de agora. Competição de 2018 começa valendo vaga na Série D, vaga na Copa do Brasil. Então, as equipes em busca de voltar a ter calendário cheio, ou algumas delas pela primeira vez ter o calendário cheio, né? E já tivemos uma partida no dia de ontem. A abertura da competição foi pelo grupo 4, onde tivemos o Audax fazendo 4-1 para cima do Taboão da Serra. Quer dizer, o Audax não jogou nada no Campeonato Paulista, vai resolver jogar agora que caiu para a Série A3, professor. E o Matheus Vargas fez a festa lá, né? 2 gols. Mas realmente, o time de Vampeta, né? Aí acho que trabalhou bem aí depois da final do Campeonato Paulista aí. E deve ser um time, não vi o time jogar, né? Mas deve ser um time de molecada, né? Jovem, né? Porque para manter-se em atividade durante esse longo período aí. Mas começou bem. Pegou o Taboão da Serra, que é vizinho seu ali, e acabou enfiando uma goleada de 4-1. Começa bem a equipe do Audax. Muito bem, belíssima vitória da equipe do Audax. Vamos começar então do princípio, vamos... Eita, cadê a tabela da Copa Paulista de Futebol? Cadê? Vamos lá, vamos voltando aqui a tabela, né, falando da Copa Paulista de Futebol no Rio Vox Esporte Clube. Temos as seguintes partidas então, aqui, agora sim, fechei a tabela sem querer. Vamos lá, O Titi falou que, aliás, um abraço pro Titi que tá nos ouvindo, falou que o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior que tá jogando a Copa Paulista. Então quer dizer que é o time juvenil, né? O time sub-20, né? Time júnior da equipe do Audax. Vamos falar então do grupo 1 da competição. O grupo 1 tem Batatais, Mirassol, Novo Horizontino, Olímpia, Penapolense e Votuporanguense. Os seguintes jogos então. Hoje temos Votuporanguense e Penapolense, o jogo no Plínio Marim. Temos também amanhã no Oswaldo Scatena, Batatais recebendo o Olímpia às 10 da manhã. Às 10 da manhã também tem Mirassol e Novo Horizontino, o jogo no Municipal de Mirassol, professor Mauro. Pois é, um grupo aí de 6 equipes, não é isso? E a luta vai ser grande aí, portanto, Votuporanguense, Penapolense, Mirassol, que fez uma boa Copa Paulista o ano passado, Novo Horizontino, Batatais e Olímpia. Então, mas eu acredito que as equipes aí tradicional aí, que tem um trabalho melhor de base, levam vantagem aí. Portanto, eu aposto em Novo Horizontino, Mirassol e no Olímpia, viu, Léo? Lembrando que passam 4 por chave, então essa primeira fase aí, só 2 de cada grupo vão cair fora. Ah, tem grupo com 7 equipes, então tem grupo que são 3 que vão cair fora. O exemplo é o grupo do 15, que é o grupo 2. Grupo 2, então, tem Rio Claro, tem Noroeste 15, Red Bull Brasil, Inter de Limeira, Desportivo Brasil e Ferroviária. Então, o primeiro jogo de hoje é às 15 horas, lá no Chimitão, onde temos o Galo, o Rio Claro recebendo a equipe do Noroeste de Bauru. Temos às 16 horas a estreia do Inhoquim, o 15 de Piracicaba pegando o Red Bull Brasil no Barão da Serra Negra, e também a Internacional de Limeira pegando o Desportivo Brasil. O jogo é às 17 horas. Grupo dificílimo pro 15, né, professor? É o grupo da morte da competição, com certeza, né? Sem dúvida, um grupo difícil pro 15. E ontem, acompanhando o trabalho lá do pessoal de Piracicaba, o pessoal da imprensa lá tá apostando no empate como um bom resultado pro 15. Isto significa que o 15 não tá bem, mas vai jogar em casa contra o Red Bull, que não tem tradição dentro dessa competição. E ele acha que o empate é bom, significa que a equipe do 15 não está bem. Oxalá todo o pessoal lá que acompanhou o trabalho do 15 na preparação esteja errado e que o 15 possa vencer justamente o Red Bull. O Red Bull que tem lá o menino que era Paulo Sérgio, como é que é o menino que era do Corinthians, o goleiro? Goleiro do Corinthians? Que era do Corinthians, lá estava no Sport, no Náutico. Júlio César, que tem o Júlio César lá como a grande referência da equipe, né? Então, vamos ver o que faz o Inhoquim. Inhoquim também que vai ter a estreia de 90% do time, né? Todo mundo vai estrear. Pois é, então, esperar o que do 15, né? Vamos ser bem claro, né? Não vamos cercar Lourenço e nem enganar ninguém. O 15 na Copa Paulista é time de barriga de aluguel. É isso, é um time de empresário que vai bancar a despesa do 15 e vai colocar os jogadores dele. Trouxe um monte de meninos aí, portanto a expectativa de classificação ainda pode até existir. Mas na outra fase, que é a fase de mata, não acredito não. Muito bem, a experiência do Red Bull, tem um time muito experiente, jogadores da casa de 35, 31 anos, contra a juventude do 15, boa parte do elenco na casa dos 20, 21 anos, então, 15 Red Bull jogam às 16 horas no Barão da Serra Negra. Vamos palpite pro jogo de hoje, professor? 2-1 Red Bull. Eu vou de 2-1 15, então, vamos no mesmo placar, mas ao contrário. O grupo 3 tem Água Santa, Bragantino, Santo André, Santos, São Bernardo, São Caetano, todo mundo é santo nesse grupo, meu Deus do céu. E o São Taubaté também, ou é só Taubaté? Vamos falar então dos jogos de hoje. Temos o São Bernardo enfrentando o Taubaté no Distrital do Inamar às 15 horas. Temos também São Caetano e Bragantino, joga no Anacleto Campanella às 16. E amanhã, no Bruno José Daniel, às 15 horas. Eita, que horário bom de jogo, hein? Santo André e Água Santa, professor. Esse é o grupo 3 da competição. Pois é. Aí, esse grupo também tem 7 equipes, né? E tem aí equipes tradicional, tem equipes que vai disputar. Ninguém sabe com o que, né? O Bragantino. O Bragantino está disputando o Campeonato Brasileiro da Série C e também está aqui na Copa Paulista, né? Então a gente não sabe. O Santos, né, vai vir com certeza com o seu sub-23 e a molecada, portanto, se considerar a preparação, a equipe do Santos é a mais bem preparada aí. Agora vamos ver como é que vem as outras equipes aí, o Santo André, o próprio Água Santa, né, o São Caetano e o Burro da Central lá, que é o Taubaté. Vamos ver. Em duas rodadas a gente já vê como é que fica acomodado isso aí, viu? Vamos ver. O grupo 4, último grupo da competição, tivemos o Audax 4 e o Taboão da Serra 1. Temos também o jogo amanhã na Rua Javari, às 10 da manhã, o Juventus e o Atibaia. Eita, jogo bom pra comer um canole lá na Rua Javari. E tem também a Portuguesa pegando o Nacional no Clássico Paulista. Portuguesa antigamente fazia Clássico com o Palmeiras, com o Corinthians, agora faz Clássico Nacional, é mole? Portuguesa e Nacional, o jogo no Canindé, 16 horas. O grupo então tem o Audax, tem o Atibaia, Ituano, Juventus, Nacional, Portuguesa e Taboão da Serra, professor. É um grupo ali de todo mundo, três de São Paulo, né? Só da capital, né? Três da capital, o Tabuão e o Aldax ali do lado ali. Quer dizer que o único que ficou um pouco mais longe aí é o Atibaia aqui, que é perto aqui de Campinas aqui, né? Então uma região, mas é um grupo bem pertinho ali que dá para almoçar e depois sair para jogar. Então é um grupo onde Portuguesa, Nacional, o próprio Aldax, aí parece-me que, dependendo do Atibaia também, que ficou motivado com o título ano passado e o acesso. Então vamos ver aí como que vai ficar esse grupo aí, que são equipes praticamente de São Paulo e Grande São Paulo. Com certeza. Então, falamos sobre a Copa Paulista, que estreia nesse final de semana, e a gente acompanha toda a competição aqui no Rio Vox Esporte Clube. Afinal de contas, vale vaga na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D. Você acompanha aqui conosco, com certeza. E agora vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada. Vale muita coisa na Série C e a gente acompanha tudo aqui. É do Morro, tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. É, agora é hora da Série C do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada da primeira fase, valendo vaga na próxima fase, na fase das quartas de final, onde vai valer o acesso. Vamos falar então dos jogos pelo Grupo A. Hoje tem Náutico e ABC, o jogo é na Arena de Pernambuco, às 16 horas, o Náutico buscando aí assumir a liderança da competição, tá coladinho no líder Atlético do Acre. O ABC tenta fazer com que o rival tropece e alcançar aí o G4 da competição. Temos Globo e Botafogo da Paraíba, duas equipes também que ainda tem chance, o Globo ainda tem chance, né? Mas o Botafogo é quem precisa da vitória. Está na zona de classificação para a próxima fase e uma vitória deixa muito mais confortável a situação do Belo para se classificar para a próxima fase. Temos Atlético do Acre e Confiança, o Confiança jogando lá no Florestão, difícil jogar lá e precisa vencer. Se não vencer, vai começar a flertar de maneira muito forte contra o rebaixamento, a equipe do Proletário. E o Atlético do Acre também precisa da vitória para, quem sabe, conseguir distanciar um pouco do Náutico combinado ao tropeço do próprio Timbu. Juazeirense e Santa Cruz também se enfrentam. O Santa é o terceiro lugar, precisa da vitória para tentar garantir a vaga, né? E o Juazeirense desesperado, precisa sair da zona da degola. E o jogo é no Adalto Moraes, o jogo é amanhã às 19 horas. E na segunda-feira, jogo que vale rebaixamento, professor. Salgueiro e Remo. Se o Salgueiro perder essa partida, ele está rebaixado à Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Juazeiro perder, o Juazeirense também perder para o Santa Cruz, também cai. Então, o Remo precisa vencer de qualquer maneira para tentar tirar o fantasma, para rebaixar o seu adversário e ficar tranquilo, professor. Que situação do Remo, hein? Situação do Remo, chegou a ter que jogar na casa do adversário, um jogo de vida ou morte contra o Salgueiro. E a vida do Remo, você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Só tem duas rodadas no campeonato. O Remo vai até lá no Sertão enfrentar o Salgueiro. E depois recebe em casa nada mais, nada menos que o Náutico, que é uma das melhores equipes do grupo. Portanto, a vida do Remo é dificílima. Portanto, se o Remo patar as duas partidas, ele cai. Então o Remo precisa... Se o Remo vencer, hoje acaba. Certo? É hoje. Encerra a fatura. Se livra do rebaixamento. Mas precisa vencer segunda, hoje. Né? É segunda-feira, aliás. Se vencer hoje não tem jeito de ganhar, porque não joga, né? Hoje ele ganha. Então hoje ele ganha. pelo menos um paro ímpar, um caro coroa, né? Mas vamos lá então, vamos falar do grupo B. Mas a situação do Confiança também, viu, Léo? Queria chamar a atenção aqui muito dos, difícil, dos amigos lá de Sergipe, lá de Aracaju, lá do Proletário, que realmente o Dragão está numa situação dificílima também, né? O Dragão que está com 19 pontos, ele vai visitar o Acre, o Atlético, que o Atlético precisa de uma vitória de qualquer jeito, e depois ele vai receber o Globo em casa. Portanto, está aí uma chance pro Confiança, que pode justamente se manter na divisão. Tem ainda 6 pontos, pode chegar a 25, mas eu não vejo mais condição do Confiança classificar. Mas sim, o Confiança precisa de ponto para se livrar definitivamente do rebaixamento. É melhor torcer contra os outros, viu? Eu acho que pelo Confiança, viu? Mas vamos falar então do grupo B da competição. Vamos falar dos seguintes jogos desse final de semana. O Botafogo, já classificado, enfrenta o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga briga contra o rebaixamento. Ah, se o Ipiranga perder, o Titi fica louco. Apesar que se dependesse do Titi, ninguém caía no campeonato. Gosta dos 20 times da competição. Temos também o Tupi de Juiz de Fora enfrentando a equipe do Volta Redonda. Jogo que vale muito também pro Tupi. Se o Tupi perde o jogo, ele acaba rebaixado também, né? Então, o Tupi precisa vencer a partida. O Volta Redonda tem chance de rebaixamento ainda. Perdeu a chance de chegar mais próximo à classificação. E o Volta Redonda, então, desesperado também contra a Degola. O Cuiabá, já classificado, enfrenta a Tombense, que ainda tem chance de classificação, mas ao mesmo tempo tem chance de cair também. Então, tem que colocar a barba de molho a equipe da Tombense. Tem dois objetivos ainda que podem acontecer com a equipe. E Cuiabá já está classificado. Assim como o Operário. Operário classificadíssimo, tranquilo, na primeira posição. Pega o Bragantino. O Bragantino precisa da vitória para se classificar. Se o Bragantino vencer o jogo, não importa qual seja o resultado do Luverdense, o Bragantino se classifica, porque vai ficar com 4 pontos de vantagem na última rodada, o Luverdense não consegue tirar. Mas se o Bragantino perder o jogo para o Operário no Germano Krüger amanhã às 15h30, a Luverdense vai encostar. Vai ficar 1 ponto de diferença para decidir na última rodada, porque a Luverdense pega o Joinville, que já está rebaixado. Até quero ver o adversário das duas equipes na última rodada, tanto da Luverdense quanto... a Luverdense pega o Operário no Passo das Emas. Mas é em casa, Operário já classificado, levando o cartão. E o Bragantino pega o Cuiabá, também já classificado lá no Nabia Bichedi. Eu acho que o Bragantino vai acabar se classificando ainda, viu, professor? A situação, o Luverdense começou a correr muito tarde, né? Mas aí tá vivo aí, o mais importante é isso. Tem chance ainda de classificar matematicamente, mas está tudo na mão do Bragantino, né? Porque o Bragantino ele joga lá no Paraná, é um jogo dificílimo, mas depois recebe o Cuiabá em casa. Portanto, ele pode justamente o time de Mato Grosso definir a situação do outro time de Mato Grosso, né? Ah, que coisa, que situação, hein? Mas a situação difícil mesmo é do Tupi e do Ipiranga, que estão lutando ainda por rebaixamento, faltando apenas 2 rodadas. Vamos passar a classificação dos dois grupos para você, nosso ouvinte, ficar ligadinho no como que está a situação. Olha só, o Atlético do Acre é o líder do grupo A com 27 pontos, mesma pontuação do Náutico, que perde aí no saldo de gols para a equipe do Atlético. O terceiro é o Santa Cruz com 24 pontos, mesma pontuação do Botafogo da Paraíba, que também fica atrás no saldo de gols. O quinto colocado é o ABC, ainda com chance de se classificar. O sexto é o Globo, com 20, ainda tem chance de se classificar, mas é difícil. O sétimo é o Confiança, com 19 pontos. O oitavo é o Remo, com 18. E aí na zona da degola tem o Juazeirense e Salgueiro, com 17. O grupo B tem o Operário na liderança, com 34 pontos. O segundo colocado é o Botafogo de Ribeirão Preto, com 31 pontos. O terceiro é o Cuiabá, com 29. Os três já classificados no grupo B. O quarto lugar é o Bragantino, com 25. Se vencer essa próxima partida, ele classifica para a próxima fase. O quinto colocado é o Luverdense, precisa torcer então por 2 tropeços do Bragantino nessa última fase, nessas 2 últimas rodadas para se classificar. Assim como a Tombense, só que a Tombense tem que torcer contra o Luverdense, contra o Bragantino. Então é mais difícil a situação da equipe de Tombos. O Volta Redonda é o sétimo lugar com 19, e aí já fica de olho no rebaixamento, junto com o Ipiranga de Erechim, o Tupi e o Joinville, que já foi, viu, professor? O Titi pergunta se o Ipiranga escapa do rebaixamento ou não. Olha lá, o que eu falei. O Titi, se depender dele, não cai ninguém, professor. Pois é, e o Tupi vai receber o Juiz de Fora, né? Uma coisa interessante, viu, Léo? Sabe quanto ponto é a diferença entre o Atlético do Acre e Operário de Mato Grosso, Operário do Paraná, um tem 34, outro tem 27. Eu não sou bom de conta, professor, por isso que eu fiz jornalismo. Não é isso? Tem bastante diferença, não? 24, né? 27 para 34. Mas a mesma pontuação, a diferença é lá embaixo. O Joinville tem 10, certo? O Joinville no grupo B tem 10, é o último colocado. E o Salgueiro é o último colocado do grupo A com 17. Então você vê, o grupo A é muito mais disputado do que o grupo B. Por quê? Porque as equipes estão com menos ponto lá em cima, o Atlético, o Náutico, o Santa Cruz e o Botafogo, que são os quatro, e os dois últimos lá, que é a Juazeirense e o Salgueiro, tem 17, né? Mais, 7 pontos a mais, portanto a disputa é muito maior no grupo A, portanto o grupo mais difícil é o grupo A, e provavelmente é daquele grupo que vai sair o campeão, viu, Léo? Eu acho que vai ficar com o Operário mesmo título, viu, do jeito que tá jogando. Mas vamos aguardar os cruzamentos aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Subimos um degrau, vamos falar da B a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Agora é hora da Série B do Campeonato Brasileiro aqui na nossa programação. Vamos aos jogos que já rolaram, começando pelos da terça. Figueirense e CRB, foi 0-0. Tivemos também o Atlético do Acre vencendo vencendo a equipe do Paysandu por 1-0. Já estou subindo o Atlético do Acre antes da hora para a Série B, rapaz. Vamos lá. O grupo... não tem grupo aqui agora. Eita, Laia, vamos, calma. Vamos falar da Série B, então, 19ª rodada. Temos Guarani e Londrina, e que vitória importante do Bugre, viu, professor? Fora de casa, fez 2-1 no Londrina, gols do Denner, gol do Longini. O gol do Londrina foi marcado pelo Alisson Safira. Vitória importantíssima, viu, professor? O Guarani chega na parte de cima da tabela, que era o que estava faltando. O Guarani escalava. No último jogo, que ia firmar a chegada de vez na parte de cima da tabela, ele perdia. Dessa vez, não. Dessa vez, o Bugre conseguiu a vitória e cola, professor. Cola na tabela, cola na parte de cima e vai brigar, viu, professor? O que chama atenção no Guarani é que o Guarani reformulou o time todo, né? Você vê que tem meninos novos aí, o Denner, que um dos que fez o gol, inclusive bateu o pênalti, né? Fez 1-0 o Guarani. Esse menino era a reserva, não é isso? E com a saída de tantos jogadores, né? Que saiu indo para o Atlético Paranaense, outros indo para outro canto, para fora, perdeu o goleiro, perdeu o lateral direito para o Botafogo. Enfim, Guarani perdeu vários jogadores. E Humberto, o treinador, conseguiu buscar jogadores, foi arrumando o time e conseguiu montar um time competitivo. E ontem jogou muito bem e venceu lá no Estádio do Café o Londrina. E o Londrina, diferente daquilo que a gente acaba de ver no Guarani, o Londrina é um time, é uma caricatura de time, viu? Muito mal, o time não consegue jogar, tem os dois jogadores velhos lá, que é o Dagoberto e o Thiago Ribeiro lá, que o último clube dele foi o Santos, que não consegue jogar, e o Sérgio Soares também, que faz pouco tempo que chegou e já está balançando. Portanto, a luz de alerta acende lá pro lado do Café, viu? E aqui o Guarani fez a parte dele, foi lá, conseguiu vencer e chegou no G4. É claro, tem a rodada de hoje ainda, que vai justamente fazer a classificação final desse primeiro turno, mas o Guarani fez a parte dele. Muito bem. O Londrina, agora a gente entende por que o Marquinhos Santos saiu do Londrina e foi pro pro São Bento, né? A situação lá no norte do Paraná não é nada tranquila. Tivemos o Oeste e o Boa Esporte empatando em 1-1. O Boa, o Ney da Mata, conseguindo mais um pontinho. Nos últimos 4 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, professor. E sabe que hora que o Boa empatou? Aos 46 do segundo tempo. Portanto, o Oeste conseguiu segurar, fez o gol aos 32 minutos do primeiro tempo. Aliás, um gol contra, um alto gol, Luan fez contra. E o Oeste conseguiu segurar. Aí no acréscimo, o Oeste conseguiu tomar o gol de empate, o gol que dá um ponto importante nessa marcha em busca da recuperação do Boa Esporte depois da chegada do Ney da Mata no comando lá do time de Varginha. E para finalizar o dia de ontem, os jogos de ontem, tivemos o CSA batendo o Juventude por 1-0 e jogando toda a pressão para cima do Fortaleza, professor, porque agora o CSA iguala a pontuação do tricolor de Fortaleza. Então, toda a pressão tá para cima do time do Rogério Ceni. O gol do CSA foi marcado pelo Hugo Cabral, professor. Pois é, esse Hugo Cabral jogou no América, jogou no Santo André, jogou em tudo quanto é lugar e é reserva lá no CSA. E ontem realmente conseguiu fazer o gol aos 37 do segundo tempo, gol importantíssimo que dá aí, divide a liderança aí com o Fortaleza. O Fortaleza só fica em primeiro lugar hoje em função de ter uma vitória a mais do que o CSA. Portanto, mas como você disse, joga uma pressão muito grande no time de Rogério Ceni, que joga hoje, né, Léo? Com certeza, joga hoje. Vamos passar os jogos de hoje, então. Temos Brasil de Pelotas e Goiás, o jogo é no Bento Freitas, às 16h, às 16h30, perdão. Também às 16h30, no Castelão, tem o Fortaleza e o Coritiba. O adversário do Fortaleza é muito difícil. O Coxa também está tentando brigar na parte de cima da tabela, então o Fortaleza precisa vencer. Temos também o Vila Nova e o São Bento, no Serra Dourada, jogo também às 16h30. Às 19h, na Fonte Luminosa, em Araraquara, tem Ponte Preta e Avaí. Ponte Preta, que para variar está punida, né, mais uma vez. Quando acabar a punição, a torcida faz outra cagada lá e arruma uma outra punição pra Ponte Preta. A torcida da Ponte tá ajudando bastante. E o Sampaio Corrêa, desesperado, pega o Criciúma, outro desesperado, nem tão desesperado assim, mas tá na zona do rebaixamento ainda, a equipe do Criciúma. Duelo das equipes na zona da degola, professor. O jogo é às 21, lá no Castelão. Pois é, mas só que o Criciúma vem em franca recuperação, o Criciúma vem bem. Mas aí o Sampaio Corrêa tem a estreia aí do Paulo Roberto, né, que não pôde estrear na última rodada, mas com certeza hoje vai estrear. Portanto, a gente sabe que o Paulo Roberto consegue motivar muito a equipe dele. E o Criciúma, de Mazola Júnior, vem numa recuperação muito importante. Portanto, tá aí um jogo para a gente ver como que vai comportar. Ponte Preta e Avaí é um jogo também das duas equipes que tem 3 pontos, uma de diferença da outra, mas o Avaí perdeu, está em 6º lugar, precisa da vitória para voltar no G4, não é isso? E o Brasil de Pelota e Goiás, o Brasil está lá embaixo precisando sair da zona do rebaixamento e o Goiás querendo entrar lá no G4, mas o grande jogo do dia mesmo, sem dúvida nenhuma, é justamente aquele que acontece lá em Fortaleza, entre Fortaleza e Curitiba, o time de Rogério Ceni contra o time de Eduardo Batista. Portanto, está aí um grande jogo para se ver, e tem tudo para dar um grande jogo entre Fortaleza e Goiás, para ver se o Goiás, se o Curitiba entra no G4 ou não, para ver se o Fortaleza perde em casa ou não. Então tá aí, um grande jogo lá no Castelão. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, temos o Fortaleza na liderança com 34 pontos, um jogo a menos. O Fortaleza, então, se vencer hoje, retoma a liderança isolada. Segundo é o CSA, também tem 34 pontos, mas tem um jogo já a mais e torce, então, contra o Fortaleza nessa rodada para ficar coladinho no líder. O terceiro é o Atlético de Goiás com 30 pontos e o Guarani entrou no G4, professor. Tem 29, mesma pontuação do Figueirense, também tem 19, já jogou. Então, quem pode tirar esse lugar do Guarani é o Avaí e o Coritiba. Esses podem entrar no G4 também, os dois com 28 pontos. O Goiás tem 27 pontos na oitava posição, o Vila Nova é o nono também com 27, o décimo é a Ponte Preta com 25. O Paysandu é o 11º com 24, também 24 pontos tem o São Bento e o Juventude. O 14º é o Oeste com 23, 15º é o Londrina com 21, o CRB é o 16º e primeiro time fora da zona da degola com 21 pontos. Na zona do rebaixamento tem Criciúma com 20, Brasil de Pelotas com 18, Sampaio Correia com 16 e Bom Esporte com 14. Essa é a Série B e agora é hora da Série A. Jogos dessa próxima rodada então no Campeonato Brasileiro da Série A. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Antes de falar da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos passar os jogos do final de semana. Sábado, no campo da São Jorge, sábado mais conhecido como hoje, às 15h30, tem Audax enfrentando a equipe da Quebrada. Olha só, um abraço pro Índio lá da Quebrada. Índio, medalhista em jogos regionais, professor. Ganhou medalha de bronze no capoeira, nosso amigo Índio lá da Serra, que tá tocando o Quebrada. Parabéns, Índio! Alô, pessoal da Serra, um abraço para todos vocês. Também falando do jogo às 15h30 no Massuricura entre Atlético Rio-Pedrense e Juventus. No domingo, último jogo da fase de classificação dos veteranos. Maracujá e Democrata entram classificados, professor. Ou seja, vamos ter aquele empatão gostoso para classificar as duas equipes para a próxima fase. É, e hoje tem Lamento São Jorge, né? Às 15h30. Isso, Audax e Quebrada. Audax e Quebrada, tá aí. Um abraço pro Índio, parabéns pela conquista. E vamos lá, vida que segue, Rio das Pedras sempre em cima, lá em cima no pódio. E um abraço pro Índio, parabéns por essa conquista maravilhosa. E os jogos aí, Audax de Quebrada hoje lá no São Jorge, Tomassu de Cury, o Atlético, o Rio Pedrense e Juventus. E o último jogo da primeira fase do veterano aí, é Massu de Cury e Democrata amanhã, é, lá no Massu de Cury. Portanto, um bom jogo, bom final de semana para todos, praticando aí, fazendo a gorduchinha rolar na grama verde, com a graça de Deus, com essa chuvinha abençoada que veio para deixar os nossos gramados mais verde e com vida, né? Não tá muito verde ainda, mas vai ficar agora com a chuva. Então, agora sim, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos à Série A do Campeonato Brasileiro nesse programa de hoje, 17ª rodada. Começamos por Botafogo e Santos, jogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Jogo às 16 horas de hoje, jogo dos desesperados, viu, professor? A luz só não fica mais vermelha, Santos e Botafogo, porque não pode, viu? Pois é, rapaz, é o Botafogo que esse ano aqui realmente conseguiu até trazer o Valentim deu uma ajeitada nele, mas perdeu o Valentim para a Arábia, trouxe aí um tiro, deu um tiro no pé quando foi atrás do Marcos Paquetá, que estava ali, estava 16 anos fora no Oriente Médio, e voltou desatualizado do futebol brasileiro e acabou perdendo 4 partidas aí e deixou o Botafogo lá embaixo, lá, o Botafogo que está em 20º lugar e hoje pega o Santos também que vem numa derrota pro Cruzeiro na Copa do Brasil. E o Cuca está começando a conhecer o grupo do Santos e é um jogo onde as duas equipes estão precisando de arrumação. Vamos ver quem se arruma melhor para vencer o jogo de hoje. Com certeza, então temos Santos e Botafogo. Palpite para esse jogo então, professor? É 1-1. Eu vou de 0-0, aquele jogo feio, viu? Filme de terror às 16 horas lá no Engenhão. Temos hoje também, às 19 horas, de novo, Grêmio e Flamengo se enfrentando no mesmo palco do meio de semana. Menos de 3 dias, a segunda partida entre as duas equipes. Mas essa, eu acho que vai ser um pouco pior que a da quarta-feira, viu, professor? A tendência é que as duas equipes entrem com o time reserva, já que tem duelos importantes pela Copa Libertadores da América no meio da semana. Pois é, né? Tinha tudo para ser grande jogo, né? E no fim, com certeza vai ser as duas equipes com o time reserva. E já que é para falar de reserva, eu aposto então numa vitória do Grêmio, porque o Grêmio tá mais experiente no que tange colocar time reserva, né? Porque o Grêmio tá pelo menos colocando um time todo. Então se exige muito mais do time do Grêmio, porque o time do Grêmio é o segundo time que tá jogando. O segundo time treina contra o titular e tá jogando. Jogou o último jogo lá em Chapecó, o time reserva, conseguiu o empate lá. Então eu vejo que o time do Grêmio tá melhor do que o Flamengo no que diz respeito de time suplente. Muito bem, então vamos a mais um jogo desse sabadão. Hoje tem Corinthians e Atlético do Paraná, o jogo às 21 horas. Baita horário ruim de jogo, 21 horas. Pra ir lá em Itaquera, depois não tem metrô pra voltar, é brincadeira, hein? Então, falando, tirando isso do horário ser ruim, o Corinthians vem numa fase ótima, viu, professor? Movido aí a remos paraguaios, né, professor? Porque o Romero, que tá fazendo de gol é brincadeira, acho que trocaram ele com o irmão dele. Mas o Timão vem muito embalado, vai jogar dentro de casa, diante da sua torcida, que também tá empolgada pra chegar no G6 da competição. E o Atlético do Paraná, por sua vez, também precisa ganhar para se aproximar da saída da zona da degola. Mesmo que vença, não sai da zona do rebaixamento, mas fica perto. Então, os dois times, precisam desesperadamente dos pontos, professor. Realmente, o time do Atlético precisa vencer e o Corinthians também. Então, vai ser um grande jogo. Vamos torcer para que realmente possa ser um grande jogo aí na arena. E todo mundo agora está se perguntando, né? O Romero vai fazer quanto? Quantos gols o Romero vai fazer? Só que do outro lado, você não pode esquecer que tem o Cirino também, que vem fazendo gol todos os jogos aí depois que estreou pro Atlético Paranaense. Então, eu acho que realmente a gente tem que ficar prestando atenção para ver aí. Eu entendo que o Atlético tá mais descansado do que o Corinthians, viu, Léo? Vamos aguardar, vamos ver. O Atlético não tem mais competição para jogar, né? Apesar que já jogou pela Copa Sul-Americana, aliás, né? Jogou uma semana antes, então descansou nessa semana. Vamos ver. Palpite para esse jogo de hoje, então, professor? 2-2. Eu vou de 2-0 Corinthians, 2 gols do Romero de novo. O Romero vai balançar o capim no fundo da rede por 2 vezes hoje. Aí segura, aí ele vai achar que é o Garrincha mesmo, o novo Garrincha. Vamos falar de Paraná Clube Ceará. Eita, que esse jogo vai ser triste, viu, professor? Amanhã, às 16 horas, lá no Durival de Brito, os dois lanternas da competição. Paraná e Ceará vai jogar lá na Vila Capanema, né? E E o Paraná precisa desesperadamente da vitória, né? O que serve também para o Ceará do Lisca doido. Só que o Paraná vem de uma derrota, né? Umas duas derrotas seguidas, enquanto o Ceará vem de uma vitória. E, portanto, é um jogo importantíssimo e interessante lá na Vila Capanema. E o Paraná tem que dizer por que veio. Mas eu fico e aposto no Ceará. 1-0 Ceará. 1-0 Ceará, gol do Lisca de cabeça. O Lisca vai entrar no campo e vai fazer o gol de cabeça, viu, professor? A turma lá no Ceará é impressionante como gosta do Lisca, né, professor? Ah, gosta demais, né? E ele tem uma empatia muito grande com a torcida, uma afinidade grande, e no fim acaba jogando e fazendo o time jogar para a torcida e jogar com o coração, né? Muito bem, então é isso aí. Falamos mais uma vez aí desse jogo, falamos do Ceará e da equipe do Paraná Clube, né? E também teremos América de Minas e Palmeiras, o jogo às 16 horas no Estádio Independência, estreia de Luiz Felipe Scolari, que foi apresentado ontem lá na Academia de Futebol, já partiu para Belo Horizonte junto com Miguel Borja, se apresentou ao elenco, deu um abração no Dudu, que já é conhecido dele de época do Grêmio, né, professor? E vai pegar o América Mineiro, que também vem numa boa recuperação com o Adilson Batista. É um jogo muito duro para a estreia do Felipão, professor. É um jogo difícil. Disso, o Batista tem um esquema defensivo muito bem montado. Mostrou isso nos dois jogos que fez à frente do América. Venceu os dois jogos, né? E agora recebe a visita do Palmeiras. O Palmeiras que vai ter a estreia do Felipão, aquela coisa toda. Mas o América vem numa recuperação muito boa com Adilson Batista à frente do comando técnico. Portanto, eu digo para você que o América vence de 1-0, viu, Léo? Para mim é empate, é outro 0-0, viu, professor? Teremos mais um 0-0 entre América e Palmeiras. Vamos falar de Vitória e Cruzeiro. Vitória e Cruzeiro se enfrentam no estádio Manuel Barradas às 16 horas. Vitória precisando vencer mais uma, né? Para conseguir sair de perto mesmo da zona de rebaixamento, né? Já tomou uma distância legal, mas precisa do 3 pontos. E o Cruzeiro vem de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, professor. Precisa vencer a qualquer custo para voltar a se aproximar do grupo dos 6 primeiros colocados. É, o Mano vai poupar uma grande parte da equipe, né? A equipe que jogou aqui com o Santos e venceu pela Copa do Brasil aqui no meio de semana. E amanhã vai até o Barradão lá enfrentar o Vitória, que vem de uma situação dificílima, né? E já não é mais nem questão técnica, mas é questão de hombridade, vergonha na cara mesmo, para que o Vitória consiga jogar e conseguir o resultado. Portanto, eu digo que daí a chance do Vitória conseguir uma vitória jogando em casa. Eu aposto 2-1 vitória do Vitória contra o Cruzeiro. É, o Cruzeiro no meio da semana tem o Flamengo pela Libertadores, então vai poupar o jogador com certeza. Vitória vence no Barradão por 1-0. Vamos falar de São Paulo e Vasco da Gama. O jogo é amanhã às 16 horas no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, com o Tricolor na cola do Mengão, viu, professor? Dependendo do que acontecer no jogo entre Flamengo e Grêmio hoje, o São Paulo pode assumir a liderança amanhã. Então, o São Paulo de olho nessa liderança, vem de derrota, vem de tropeço contra o Colón, um resultado que não estava nos planos de Diego Aguirre, nem do grupo. Então, o São Paulo precisa vencer para se reabilitar e pega um Vasco da Gama, que é um time que costuma tomar bastante gol. Então, vai provavelmente facilitar a vida da equipe do São Paulo. Desculpa, Mauri, mas a verdade é essa. Pois é, um abração lá para Mauri, para o Toninho lá do Clube Atlético Rio Pedrense, a Mauri que é vascaína e o Toninho que é são paulino. Então eu vou dizer o seguinte, o São Paulo está mais cansado também, porque jogou na quinta, né? Jogou na quinta contra o Colón, perdeu de 1-0, não estava nos planos de ninguém lá do São Paulo essa derrota para o Colón. E o Aguirre, a gente sabe, ele muda a equipe todos os jogos, né? Só que tem uma vantagem, ele não muda radicalmente, ele muda aí 2 jogadores, no máximo 3. E o São Paulo tá aí, a grande chance do São Paulo, né? Vencer o Vasco e também torcer para um empate lá ou uma derrota do Flamengo contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Então, o São Paulo, eu acredito que vai fazer de tudo para conseguir a vitória. Como o Vasco do Amauri tem sido saco de pancada ultimamente e tem tomado gol, né? De tudo quanto é jeito, prova é que foi buscar lá o Leandro Castan para jogar, arrumar esse time, essa defesa aí. Eu também aposto numa vitória do São Paulo, 3-1 São Paulo. 3-0 São Paulo, sem dó nenhuma no Vasco da Gama, é o jogo, o Toninho vai ficar feliz, o Amaury nem tanto, né? Vamos falar de Fluminense e Bahia, o jogo no Maracanã às 19 horas. O Bahia vem de 5 jogos sem perder, mas 2 vitórias e 3 empates. Já o Flu, ele vem de 2 derrotas, aliás, uma derrota, né? Venceu 3, venceu 2 seguidas, depois acabou perdendo a última para a equipe do Ceará. Duas equipes que precisam muito da vitória, principalmente o Bahia. O Bahia colado na zona da degola. Então a equipe do Enderson Moreira precisa escapar daí de qualquer jeito. E nessa recuperação, eu acho que o Bahia tem chance sim de roubar um pontinho lá no Maraca, viu, professor? Pois é, uma coisa interessante. As duas equipes jogaram na quinta. O Bahia com o Palmeiras e o Fluminense com o Defensor, é isso? Pela Sul-Americana. Então, as duas equipes estão cansadas igual, com uma diferença. O Bahia vai ter que viajar, o Fluminense está em casa. Mas eu também vejo que esse jogo é um jogo para ser amarrado e ficar naquele resultado que ninguém gosta, viu? 0-0. Eita, placar oxo lá no Maracanã. Vamos falar então de mais jogos aqui no final de semana esportivo, final de semana que também tem para finalizar. Sport Clube do Recife, Chapecoense, jogo na Ilha do Retiro, às 19 horas. Esse é filme de terror às 19, professor. E é o jogo que vai dizer se o Claudinei Oliveira fica ou vai embora, né? Ou se o Guto fica ou vai embora. Quem? O Guto? Guto não, o Gilson Kleina. Gilson Kleina, que não tem corda que segure ele, né? A corda dele nunca é bamba. Tem que ser de guincho. Tem que ser de guincho, guindaste. Então, tá aí um jogo onde pode, com certeza, nós podemos ter aí dispensa de treinador. Então, por aí dá para se imaginar que vai ter um jogo, vai ser um jogo muito interessante. Pelo menos as duas equipes têm que procurar a vitória. O que não agrada é Ricardo Marques Ribeiro no apito. Aí é que tá o problema, né? Colocar o problema justamente soprando o apito. Na segunda-feira a gente tem Clube Atlético Mineiro e Internacional, jogo no Independência às 20 horas. Então é isso aí, finalizamos a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol por enquanto, que tem o Flamengo na liderança com 34 pontos, o segundo é o São Paulo com 32. Na terceira posição vem o Internacional com 29, o quarto é o Atlético de Minas com 27. Pontuação igual à do Grêmio, que está na quinta posição, e o Palmeiras vem logo atrás na sexta posição, com 26 pontos. Esses times, no momento, se classificariam a Libertadores da América. O sétimo colocado é o Corinthians, com 25. O oitavo é o Cruzeiro, com 24. O nono é o Fluminense, com 21. E o décimo, o América de Minas, com 20. O décimo primeiro é o Botafogo, também com 20. Vasco está na 12ª posição, com 19. Mesma pontuação do Sport, que é o 13º colocado. Vitória é o 14º, com 18. Bahia e Chapecoense tem 17 pontos na 15ª e na 16ª posição, respectivamente. Santos Futebol Clube na zona de rebaixamento com 16, Atlético do Paraná também na zona da degola com 13, Paraná 13 e o Ceará com 11 pontos ganhos dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Tem aí a tabela já prontinha da segundona do Mineiro que começa nesse final de semana, professor? Nós temos sim. Temos, então vamos, por favor, professor, se tá tudo certinho aí, vamos lá, deixa o professor virando o computador aqui para mim enxergar quem que joga então. Segundona do Campeonato Mineiro, que na verdade é a terceira, né? O Mineiro, o módulo 1 é a primeira divisão, o módulo 2 é a segunda divisão, agora a segunda divisão, que é a terceira, na verdade. Então, começamos hoje com, aliás, está rolando essa partida, Betis e o Leão Luziense, o jogo na Arena do Juacaré, o Betis é de Ouro Branco, né? Temos também a equipe do Coimbra pegando Montes Claros, o Coimbra que bateu na trave o acesso ano passado, hein? Durante o campeonato inteiro liderou e não subiu. Pouso Alegre e Atlético jogam, o jogo é às 15 horas no Estádio Municipal de Pouso Alegre. Temos também Araxá e Passos, alô Cauê, olha o Passos aí de volta, jogando lá em Uberaba, né, Araxá e Passos. Tem também a Patrocinense pegando Minas Boca no Estádio Municipal Júlio Aguiar, lá em Patrocínio. E no Juscelino Kubitschek, em Manhaçu, tem o Boston City da cidade de Manhaçu pegando a equipe do Ponte Nova. É isso aí, professor, segundona do Mineiro. Ah, sem dúvida, Léo. E pega fogo essa segundona, viu? Aí 12 equipes aí brigando justamente para o acesso para o módulo 2. E é um campeonato gostoso de disputar, um campeonato onde pega fogo. Vamos torcer para que as 12 equipes possam fazer bons campeonatos, bons jogos e que consigam acesso às melhores equipes. Cidades aí como Manhaçu, como Patrocínio, como Uberaba, Pouso Alegre, Nova Serrana, Sete Lagoas, tem aí cidades aí que vai estar desfilando os jogos aí do campeonato da segunda divisão lá do Campeonato Mineiro de 2018. Muito bem, então vamos encerrando a nossa programação de hoje do Rio Vox Esporte Clube. Quero agradecer a companhia do professor Mauro Fernandes durante toda a semana. Segunda-feira é feriado aqui em Rio das Pedras, dia do padroeiro da cidade. A gente folga, mas na terça estaremos de volta ao meio-dia e a gente fala de tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. Muito obrigado pela companhia, professor. Ótimo final de semana. E se Deus quiser, terça-feira estaremos de volta na Rio Vox FM ao meio-dia. Muito boa tarde, professor. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um abração lá para o Titi, para a família do Titi lá e para todos aqueles que acompanharam o nosso trabalho aqui na Rio Vox FM neste sábado, durante toda a semana. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, um final de semana em família e em paz. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. E se for da vontade dele, eu estarei aqui na terça-feira, meio-dia, firme e forte, para falar de esportes. E eu agradeço também a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco durante toda essa semana, durante mais esses 60 minutos nesse sabadão. Bom final de semana, fiquem com Deus e terça, se ele permitir, estaremos de volta para falar muito de esportes aqui. Tchau! Eu quero ver gol, dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar, sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto então, tô no favelinha, peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal, no ponto final, o rebu é total, pular pela janela pro bonde é normal, zoando no asfalto, zoando na areia, quando chegar na água vou me acabar, quando chegar na água jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. ZYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.